vinho. No próximo jantar vamos beber e comer cozinho. O Joãozinho é um cromo que nasceram e gordinho. Ninguém lhe chama João, todos o tratam por Zinho. O Zinho é um querido, mas de tudo é capaz. Quando bebe os copos, sabe aquilo que faz. Nas festas e nos jantares há sempre preocupação. Não deixam entrar o Zinho porque há armas de confusão. Sou contra a expulsão e a favor do respeitinho. Daqui para a frente só vou-se entrar com o Zinho. Solidariedade, não há ais nem gemidinho. No próximo jantar vamos beber e comer cozinho. Solidariedade, não há ais nem gemidinho. No próximo jantar vamos beber e comer cozinho. Panelas e até os aventais, eu cozinho, eu sujo tudo. Se eu cozinho, eu sujo tudo. Se eu cozinho, eu sujo tudo. Minha mulher diz sempre que sujo tudo e que já não aguenta mais. Quando chego cedo a casa, gosto sempre de ajudar. Preparo os condimentos a fazer o jantar. Faço tudo com cuidado para que nada corra mal. Pego na colher de pau, meto o barrete e o avental. Mas no fim começa aos gritos e vem a reviravolta, porque ao virar a colher sujo tudo que fica à volta. Mas no fim começa aos gritos e vem a reviravolta, porque ao tirar a colher sujo tudo que fica à volta. Se eu cozinho, eu sujo tudo. Se eu cozinho, eu sujo tudo. As paredes, as panelas e até os aventais, eu cozinho, eu sujo tudo. Se eu cozinho, eu sujo tudo. Eu cozinho, sujo tudo. Minha mulher diz sempre que sujo tudo e que já não aguenta mais. Eu cozinho, sujo tudo. Eu cozinho, sujo tudo. As paredes, as panelas e até os aventais, eu cozinho, eu sujo tudo. Se eu cozinho, eu sujo tudo. Se eu cozinho, eu sujo tudo. Minha mulher diz sempre que sujo tudo e que já não aguenta mais. Encaixa, encaixa, encaixa, baby, encaixa, encaixa, encaixa. Encaixa, baby, encaixa um pouco mais. Muévelo así que quiero más. Encaixa, baby, encaixa um pouco mais. Encaixa que isto assim é bom demais. Encaixa, encaixa, encaixa, baby, encaixa. Encaixa, encaixa, encaixa, baby, encaixa. Provócame. Mueve tu cuerpo de la cabeza a los pies. Sedúceme. Tú me quemas, ven y pégate. Pega mi cintura, sabrosura, una aventura. Yo me vuelvo loca cuando te toco y te beso en la boca. Encaixa, baby, encaixa un poco más. Muévelo así que quiero más. Encaixa, baby, encaixa un poco más. Encaixa que esto sí es bom demais.

que quero estar contigo. Se é amor, eu não sei. Se é paixão, eu não sei. Só sei que quero estar contigo. Se é amor, eu não sei. Se é paixão, eu não sei. Só sei que quero estar contigo. Ai, ai, ai, na quinta da Timaria. Comi-lhe um melão,

Tá quero te ver. Nos dois unidos podemos dizer que será pra toda a vida. Carvalho, eu sou louca por ti. Por isso eu digo que sou. Sou louca por ti, louca por ti. Sou louca por ti desde que te vi. Sou louca por ti, louca por ti. Sou louca por ti desde que te vi. Oh, oh, oh, oh, oh. Sou louca por ti. Sou louca por ti. Thank you.

me chama, a areia está branca, o mar me espera. Eu quero sonhar, esquecer, deixar e mudar. Minha vida já não é igual. E 41 minutos aqui na Rádio Alcanciel. E seguimos com De Anja, Bate Que Gosto. Eu não desisto e digo assim.

chegou a hora de falar contigo. Faltou-me coragem, mas vou te dizer: tu és o meu mundo, mais que um amigo. Este sentimento não quero perder. Vou abrir as portas para a felicidade e viver a vida repleta de amor. Eu só quero um sonho contigo a meu lado. Sou um passarinho que agora voou. Vamos gozar a vida para sempre sorrir. Nosso amor é magia, uma história sem fim. Vamos cruzar a vida, vou para sempre te amar. Nosso amor é romance que não vai acabar. Acordar contigo, ficar em teus braços, jamais te deixar. Se for o teu tudo, teu porto de abrigo, vem ficar comigo para sempre te amar. Vou abrir as portas para a felicidade e viver a vida repleta de amor. Eu só quero um sonho contigo a meu lado. Passarinho que agora voou. Vamos cruzar a vida para sempre sorrir. Nosso amor é magia, uma história sem fim. Vamos cruzar a vida, vou para sempre te amar. Nosso amor é romance que não vai acabar. Magia, uma história sem fim. Vamos gozar a vida, vou para sempre te amar. Nosso amor é romance que não vai acabar. Vamos gozar a vida para sempre sorrir. Nosso amor é magia, uma história sem fim. Vamos gozar a vida, vou para sempre te amar. Nosso amor é romance que não vai acabar. Vamos cruzar a vida para sempre sorrir. Nosso amor é magia, uma história sem fim. Vamos cruzar a vida, vou para sempre te amar. Nosso amor é romance que não vai acabar. E assim se acaba esta 2 horas de emissão Portugal Mix. Todos os dias em qualquer lugar. E foi uma emissão um bocado diferente que Portugal em Festa. Com 2 horas para ti. Então eu vos encontrei para mim quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia por uma emissão Portugal em Festa, como sempre, a melhor música portuguesa. Com carinho. E de todos os estilos e para todas as pessoas. Eu vou falar daqui lá, bom fim de semana. Gozem. Quero que eles saibam que tu és. Para os doentes, força e coragem. Deus que guarda este amor contigo. E para os outros, descansem. Eu vou falar de ti a toda a gente. Eu quero que eles saibam que tu és diferente. E daqui lá, portas-se bem. Tudo o que importa é ter saúde na vida, não é? O resto vem a seguir. Então, até quarta-feira. Tchau, tchau. E vamos deixar com o Michel avec le petit bal de samedi soir. estás em qualquer lugar, estás no meu pensamento. Com tuas horas estará a te encontrar, nunca mais chega o momento. Enquanto a hora não chega, recordo-te com carinho. Cresce a vontade de dar a saber que Deus usa o meu no destino. Eu vou falar de ti a toda a gente, eu quero que eles saibam que tu és diferente. Pedir a Deus que guarde este amor, contigo tudo tem mais sabor. Eu vou falar de ti a toda a gente, eu quero que eles saibam que tu és diferente. Pedir a Deus que guarde este amor, contigo tudo tem mais sabor. A Deus que guarda este amor, contigo tudo tem mais sabor. Eu vou falar de ti a toda a gente, eu quero que eles saibam que tu és diferente. Pedir a Deus que guarda.